Yago Aya leba Yago kiamu mulumbu idimu musoma Aya leba Yago kiamu Aya leba Yago kiamu mulumbu idimu musoma Musoma mumbumba Yeah,